Olá, pessoinhas! Aqui é o Douglas e estamos novamente no ar com mais um BetaCast. Dessa vez, para discutir sobre meus gêneros favoritos, mistério, suspense e terror. E para entrar nesse sombrio universo, eu os apresento ele, com uma barra de ferro em mão te esperando do outro lado do beco, o host Michael Stewart! Tá, cara. Bom, né? E aí, né? Não ficou muito. Não ficou muito terror ou suspense, mas ficou legal. Eu acho que Kaká e aí mesmo é a melhor introdução que eu posso dar. Kaká e aí mesmo. A internet acabou de desistir, pessoal. Não, tudo bem, vamos fazer direito, ó. Como eu faço de sempre. Saudações, amigos ouvintes, cá estamos mais uma vez. Eu tô com sono e o BetaCast vai ser incrível. Porque todos sempre estamos, é incrível. Todos estamos com sono. Tá? Não, eu realmente estou com sono, sabe? Porque eu sou aquela pessoa que não dorme. Então, quando eu falo que eu tô com sono, é um problema mundial. É tipo o eclipse. É um negócio. Quantas horas já sem dormir? 40 e poucas, não me lembro. Nossa. Okay, eu acordei 3 e poucas de anteontem, não sei. Enfim. E no outro lado? Pronta pra te apavorar ao fechar o armário de remédios com o espelho no seu banheiro. Com vestido branco e cabelos escondendo o rosto. A nossa convidada, Fátima Carolina Ramsey. Opa, oi gente, tudo bom? Olá, Fátima. Olá, olá. Bem-vindo ao BetaCast. Obrigada. Muito obrigada por aceitarem receber aqui sobre livros espontâneos do cão. Não ameacei ninguém. Eu nem insisti muito e quase chorei. Imagina. Pra você. É aquela coisa importante, gente. Tem aquela agenda lotada e. É difícil, né? É difícil conseguir trazer uma descendente de Faraó. É, o Cleópatra, ela. Ramsé parece Ramsés. Ramsés. Ramsés foi um grande faraó do Egito. Foi? Deve ter sido. Ramsés é um nome egípcio, né? É bonito, né? Solta a vinheta, senhorita Eren. Pra quem gosta de ler e pra quem gosta de escrever, BetaCast. Deixa ele ir voltar, miserável. O podcast da Liga dos Betas do Miafreflection. Perfeito. Perfeito. Fica bebendo água. Fica bebendo água. Ok, vamos dar início à nossa conversa sobre esses três gêneros que se complementam. Vejam só, pra mim, ao menos, mistério, suspense e terror são apenas intensidades. Ou melhor, como é mesmo que você falou, Michael? Eu chamei de vertente. Vertentes de uma mesma estrutura. Na verdade, eu não vejo como fazer uma história sem usar pelo menos dois desses três elementos, já que tanto o mistério quanto o terror exigem doses de suspense para sua construção. Ou eu tô falando alguma bobagem? Fátima? Uhum, concordo. Só concordo. Sucinta. Eu adoro tanto isso nela, ela é tão direto ao ponto. Eu acho que a Fátima é a melhor pessoa. Melhor pessoa do isso, universo, né? a melhor pessoa. Apenas verdades. Deixa eu dar os meus pitacos. Porque a gente estava conversando, né, sobre esses gêneros e as fanfics que a gente leu e a nossa experiência com esses gêneros. Mas, assim, a minha concepção, a minha visão é, assim, eu acredito que o mistério, o suspense e o terror, eles fazem parte da mesma família de gêneros, sabe? Se é que eu posso tomar a liberdade de falar assim, né? Porque quem sou eu? Mas, assim, são como vertentes de um tipo de estrutura narrativa. De qualquer forma, o suspense, o mistério e o terror, eles vão andar sempre de mãos dadas por aí, em várias histórias e filmes, e eles vão sempre se dar muito bem. São três gêneros, três vertentes, que eles funcionam juntos, sabe? É muito difícil você ver só suspense, ou só terror, ou só mistério separado um do outro. Então, assim, mesmo com algumas diferenças sutis, eles se complementam durante a narrativa do texto ou, de repente, até do roteiro do filme e fazem tudo ficar mais interessante. Acho que esses três pontos juntos, eles colaboram para um bem maior. Acho que eles não podem ficar separados, com exceção do terror, que é mais uma sensação, é mais uma emoção do que um gênero literário, eu posso colocar assim, não sei se também, mas eu acredito que o mistério e o suspense eles vão sempre andar juntos, porque fazem parte de uma só família, sabe? São como primos, muito próximos, talvez irmãos. E o terror é a pitada de sal que falta na coisa. É o que deixa o mistério e o terror bem mais interessante. O mistério e o suspense, no caso. O terror, ele colabora para dar um gás nesse ponto. Então, eu acho que esses três pontos juntos formam grandes histórias. Seria legal dar uma explicação mais detalhada do que cada um se trata. Posso começar? Por favor, faça as honras. Ok, então, lá vamos nós. Mistério vem do grego mien. Eu não sei se você pronuncia assim não, tá, gente? Eu acho que é mien. Mian, ok. Que significa fechar. Antigamente, a palavra era usada muito em ritual, onde os iniciados precisavam fechar os olhos para manter segredo do que ocorria. Hoje, a palavra mian significa algo como desconhecido, não esclarecido ou intrigante. O mistério na literatura é comumente associado com suspense, mas... como se sabe, como se fossem sinônimos. Mas não é bem assim. É, eu acho que o suspense é um pouco mais pessoal. O suspense ele é um pouco ligado aos personagens e não tanto à história em si. Eu acredito que quando a gente vê suspense, a gente vê personagens lidando com coisas desconhecidas para eles, sabe? É um suspense que funciona dessa forma. Claro que existe outra maneira de interpretar, mas eu entendo que o suspense... ele é, como eu posso colocar, ele é uma vertente literária que se diz aos personagens. Então, os personagens que lidam com o suspense. E quando a gente precisa lidar com esse tipo de coisa, eu costumo chamar de mistério. Eu dividia assim, né? Quando nós, leitores ou espectadores da obra, a gente não sabe exatamente o que está acontecendo, eu chamo de mistério. Porque até mesmo nós não sabemos. Mas quando os personagens, e apenas eles, não sabem o que está rolando, aí eu chamo de suspense. Mas, claro, tem diversas maneiras de interpretar esse conflito, ou esses dois gêneros, né, que se complementam. Como eles bem disseram, mistério é algo que geralmente está além do que os personagens conhecem. Eu vou tentar exemplificar isso com uma ceninha. Vamos dizer que tem uma trama onde o assassino deixa bilhetes com dicas criptografadas, dicas ocultas de onde e quando ele vai matar a próxima vítima. O mistério está na saga para você descobrir como quebrar esse código que vai te levar para o assassino, como você decifra o código. Já o suspense... Não, nesse caso eu acho que o suspense é terem que fazer isso antes que o assassino mate a vítima. Sim. Né? Descobrir o código antes que o assassino chegue lá. Porque o suspense é um estado de tensão imposto aos personagens. Sim. Então eu acho que o suspense fala muito com os personagens da história e como eles percebem o universo e como tentam solucionar os mistérios que encontram, né? Nesse ponto, nesse exemplo. E já o terror, ele vem do latim e, tipo, literalmente ele significa o medo extremo. E a maior característica dele é a presença desse sentimento de medo. Então, o objetivo no terror seria causar essa emoção em quem tá lendo. E como a gente hoje tá particularmente falando do terror e não do horror, que é... eles têm uma diferença meio sutil, porque o horror, ele meio que trabalha junto com o terror. Mas a diferença é que enquanto o terror vai lidar com o sentimento do medo, o horror vai puxar mais pro lado da repulsa, de causar um desconforto em quem tá ali. Mas a gente vai se manter no medo aqui, não vamos causar repulsa em ninguém, nem desconforto, então é isso aí. Eu também concordo, mas eu vou deixar uns exemplos aqui só pra... Eu sei que a Fátima não gosta muito dessa diferenciação, mas vamos lá. Que eu acho que um bom exemplo de algo mais voltado para o terror nos livros seria algo tipo O Iluminado. já um exemplo de horror seria Desfiladeiro do Medo. É, fica a dica de leitura. É bem legal pro pessoal ler e dá pra captar bem a diferença com esses dois livros. Não, olha só, eu tive uma ideia. Faz o seguinte, a gente não vai dar sinopse nem vai falar nada sobre o livro, porque isso é um mistério. Exatamente. Entendeu? A gente tá recomendando. É um mistério, aqui vocês não sabem. Entendeu? Melhor tá encarnando... É o Inception Betacast. Inception Betacast. Então a gente não vai dar mais informações. É O Iluminado e O Desfiladeiro do Medo. Pronto. Aí vocês descubram, né? Tem o Google aí. Nossa, que utilidade pública, né? Perfeito. É, maravilhoso. Você. E Michael, você me falou que você queria comentar um pouquinho sobre o medo como sentimento. Não como isso é legal. Isso é bacana porque certa vez eu li um livro chamado... Inteligência Emocional. Sim, você comenta bastante. Esse livro eu recomendo pra vida, cara. É tipo a sua segunda Bíblia. Esse livro, porque a primeira Bíblia é a Bíblia, né? É. Mas esse livro, não pra todo mundo, claro, mas enfim, vocês entenderam. É, esse livro, em particular, ele é muito interessante, cara. É um livro assim que eu li e fiquei fascinado. E eu aprendi que existem alguns resultados fisiológicos dos sentimentos no corpo humano. Então, quando a gente está feliz, quando a gente está triste, isso afeta o nosso corpo. Então, você pode ver que pessoas tristes têm mais são mais suscetíveis a pegar doenças, por exemplo. Uhum. E isso realmente acontece, depressão, esse tipo de doença. Então, os sentimentos ele tem um resultado fisiológico no nosso corpo. E a gente pode perceber isso no corpo das pessoas, no momento que ela está sentindo determinada emoção, né, determinado sentimento. E com medo, ele não é diferente. Já ouviram a expressão ficar branco de medo, pálido? Sim, sim, sim. Eles dizem isso porque isso se dá ao fato de que quando a gente sente medo, o nosso corpo envia parte do nosso sangue para os membros superiores e inferiores, para que assim a gente possa decidir entre atacar ou correr ou fugir ou se defender, sabe? Então o nosso corpo entende, quando a gente está sentindo medo, a gente precisa de mais sangue nas pernas e nos braços para a gente poder ter uma reação mais acelerada. E, então por isso o nosso rosto ele perde coloração, que a gente fica sem sangue e a gente fica pálido. Aí daí vem a expressão branco de medo, assustado, ou parece que viu um fantasma, porque a gente fica assustado e o nosso rosto ele empalidece, ele fica branco, porque ele perde o sangue. E quando a gente sente medo, a nossa visão ela também dilata para que a gente possa perceber mais coisas nos periféricos. Então a gente consegue enxergar mais coisas ao nosso derredor quando a gente está com medo. Isso é interessante também. E claro que existem pessoas que simplesmente travam, que quando sentem medo elas simplesmente congelam. Mas aí eu já passo de um estado de medo racional e saudável para um pânico completo, onde você perde a razão e enlouquece, sabe? Para os otakus de plantão, que estão ouvindo a gente, como eu... Olá, otakus, amamos vocês. Olá, otakus. Eu também sou um otaku. Eu não gosto de títulos, mas tudo bem. Existe um personagem em Bleach, no mangá, que inclusive acabou, que ele é um Quincy, que é uma raça lá... E o poder dele é causar medo. E ele tem umas comparações muito interessantes sobre o medo, falando sobre o medo racional e o medo irracional. Que quando é você entra simplesmente em desespero, em pânico, e você trava e tal. E ele consegue causar medo no cara que era o mais frio e concentrado, que era o Biaco. Eu tenho inclusive um mangá com essa parte. Tem esse volume, algum lugar, né? Na gaveta aqui. Então, é um personagem interessantíssimo muito pra bom, quem. Serve de referência aí pra quem leu o Bleach. Eu vou jogar polêmica aqui. É um ótimo personagem de uma história de merda. É, tudo bem. Bleach não é bom. Eu amo Bleach, mas... Enfim, eu amo, bem nessa vibe também. Michael, sobre tudo que você... Isso aqui eu não posso concordar, porque eu não sei. Ah. Tudo... isso não é pra causar o caos, eu nem saio da minha cama. Então, assim, pra organizar esse negócio todo que a gente tá comentando, vamos, que tal a gente começar por umas dicas pra gente não errar na hora de construir um bom mistério, um suspense, um terror. Opa, e não vacilar, não pisar na bola, porque a gente tá aqui pra falar sobre vocês. Isso, pra ajudar vocês. Ou a gente pode fazer suspense e não falar nada. Quais serão as dicas? Aí o Inception na dica. A dica você nunca... olha como você constrói um mistério. Olha. Caraca. Melhor Betacast. Mas vamos lá. Eu concordo. Vamos começar com dica de mistério. Pra mim, a primeira coisa que você deve fazer ao escrever um mistério é a resolução. Você começa pelo fim. Simples assim. Qual é a resolução do meu mistério? É essa. Pronto. É daí que você parte. Porque é aí que muita gente se enrola totalmente. Começam a adicionar N coisas que parecem pistas, mas não são. A deixar frases suspeitas no ar que não se justificam depois. Tudo isso por, sei lá, uma megalomania, sabe? Eu vou fazer um mistério superior. Eu vou... mistério. Agatha Christie, aquela noob. vou humilhar... Eu vou humilhar ela com minha fique de mistério. Não, querido. Não. Tu vai te enrolar todo. Tua história vai ficar com uma buraco que queijo suíço. Vai ser um festival de horror. E a gente ainda nem chegou no terror ainda. Vai ser um festival de horror. Então as minhas dicas são: não ponha nada, nada que não puder justificar em algum momento. E comece a escrever o mistério pela sua resolução. Alguém gostaria de complementar? Eu dou uma dica assim de acrescentar pequenas pistas no decorrer do enredo que a pessoa só vai se tocar que elas estavam ali quando o mistério já for resolvido. Então, tipo, ela vai ler. As famosas pistas invisíveis, né? Acontece muito com alguns livros que você. Eu tenho esse hábito, acho que o Michael nunca fez isso, que é reler o mesmo livro. Mas leu. Não releio. Mas rola um fenômeno. Poucos são os casos que eu releio algo. É muito difícil. Rola um fenômeno muito legal que você começa a observar que, sabe, como diria a música da Peach, isso estava ali o tempo todo, só você não viu. Exatamente. Isso é muito legal. Essas pistas de meio que. Tem, por exemplo, os clássicos livros do Sherlock Holmes, né? Isso, sempre que eu leio, que chega no final, sempre tem aquela resolução que eu vou pegando pista que eu li lá no começo da página, e é muito legal, porque constrói o plot todo. Ó, eu vou recomendar para vocês, dessa vez não vou fazer suspense. Tem um livro, se eu não me engano, é do Pedro Bandeira, uma série chamada Os Caras, com K, que é um grupo de amigos adolescentes, que inclusive eu recomendo fortemente pra todo mundo, cara. Eu não li ainda. Muito bacana. Vou procurar. É um suspense, um mistério, é um grupo de amigos. É um Scooby-Doo do Brasil, cara. É um Scooby-Doo do Brasil. É muito legal. É muito legal. E ele trabalha justamente com isso. São um monte de pista, um monte de enigma. E tem código, e tem criptografia, esse tipo de coisa. E a gente, ao longo do livro, a gente vai percebendo a narrativa, como ele vai levando as coisas e tal. E aos poucos a gente vai entendendo, sabe? As peças vão se encaixando. Então, se eu pudesse dar uma dica pra vocês, além da dica que o Douglas deu, de começar pelo fim, porque eu acho muito inteligente você pensar logo na resolução e depois começar a fazer o de como você vai chegar até lá. Mas antes você já pensar como você. No que você quer chegar. Entendeu? Aliás, então, a resolução pode inclusive mudar. É só uma dica pra você. Ter um norte, né? Justamente, é um norte. Pra você não se perder no seu próprio caminho. Porque às vezes quando a pessoa tá escrevendo um mistério, ela vai jogando uns farelos aqui, outro ali, pra depois amarrar tudo. Mas muita gente se perde e não consegue fazer com que todas aquelas pistas se unam. Sim. Então fica um monte de furo no enredo, fica uns buracos, aí as pessoas perguntam, pô, mas e aquilo outro? Sabe, isso acontece o tempo todo com mangás muito longos, cara. Sim. Porque tem muito tempo de serialização, o autor vai soltando umas pistas aqui e ali, aí quando vê, termina com umas frases suspeitas que todo mundo fez uma teoria enorme que deve ser, e na verdade ele deixou pra lá. E isso não é muito legal, sabe? Então você tem que corresponder ao que os leitores estão lendo. Se você deixou uma pista, você tem que ter um plano para aquela pista. E essa eu acho que é uma dica que serve pra qualquer gênero, inclusive, sabe? Se você tá dando alguma coisa, você, depois você tem que dar essa recompensa pros leitores. Eles estão esperando algo. Isso serve pra romance, isso serve pra qualquer gênero, sabe? Pra comédia. Se você cria expectativa de uma piada, você não vai chegar e não dar a piada pras pessoas. Tudo bem que criar expectativa e quebrar a expectativa, não dando a piada, seria uma piada. Né? A comédia tem disso. Às vezes a pessoa tá esperando uma piada. Ou eu já vi uma piada muito engraçada que foi... por que a galinha atravessou a rua? Aí, não sei por quê. E o cara não falou mais nada. Só ficou calado. Isso, pra mim, foi uma quebra de expectativa interessante. Mas no caso do mistério e suspense e terror, terror não, mas o mistério e suspense, se você dá alguma coisa pra pessoa, se você tá criando uma expectativa, você tem que corresponder. Entendeu? Você não pode largar a pista ali e depois simplesmente esquecer dela. Michael, que dicas você daria para um bom suspense? Eu acho, primeiro, fazer um merchan. Eu acho que é legal dizer que no blog da Liga, sabe, ligadosbetas.blogspot.com.br, entrem lá, acessem, confiram o nosso conteúdo. Tem uma matéria muito legal sobre o assunto e, assim, é um ótimo complemento ao que eu vou falar aqui, porque você pode perceber que nas cenas de suspense, mesmo nas cenas cinematográficas no cinema, há sempre uma atenção para cada coisinha, cada móvel, cada ambiente, as câmeras se conseguem focando nos detalhes, e como uma porta entreaberta e uma única luz acesa vindo de trás dela muda tudo o ambiente, como um foco na mancha de sangue, na maçaneta, enfim. Isso não fica muito diferente na escrita, sabe? Mas ao invés de câmeras focando nos detalhes, como a gente tem no cinema, no caso dos filmes de suspense e mistério, a gente tem uma descrição muito mais atenciosa e até dramática do que rodeia os personagens. Então, quando você está escrevendo suspense, você vai se ater a dar essas informações. Mas aqui vai um adendo, abrir um parêntese. Eu acho legal você manter um nível bacana de descrição, porque se você está descrevendo as coisas muito rápido, de repente, aí você quer dar um suspense para X coisa. Então você dá tudo de si e descreve tudo aquilo minuciosamente. Aquilo vai chamar tanta atenção que a pessoa não vai se surpreender. Ela já vai esperar que naquele ponto da narrativa onde você acabou se empenhando mais para descrever algo, tenha algum mistério, tenha algum suspense ali. Então ela já espera. Então acho que é bom você manter tudo nivelado, né? Mesmo nas descrições mais corriqueiras, você manter no nível das descrições mais específicas. Assim, genericamente falando, né? Sim, sim. Então, assim, vamos supor que a cena é a mesma da descrita antes. O protagonista tá na sua casa, ele entra no quarto, percebe que a luz do banheiro está acesa e tem sangue na maçaneta. Aí você não diz que, nossa, a luz do banheiro estava acesa e a maçaneta estava manchada de sangue. Ninguém fala isso. Você diz, o único foco luminoso saía do filete da porta entreaberta do banheiro. O pouco da luz que refletia na maçaneta revelava algo perturbador. Sangue seco, rubro, quase negro, que deixaram digitais vermelhas em sua superfície, por exemplo. Isso a gente chama de modalização de texto. Sabe, quando a gente modaliza o texto, é quando a gente está inserindo adjetivos, intensidade ao texto. Isso acontece muito na narrativa jurídica. Eu estudo essas coisas, então estou falando aqui a minha experiência. A gente nunca fala que o autor sofreu, quando, por exemplo, está buscando um dano moral. Fala, ele foi xingado. Fala, não, nossa, ele foi xingado, mas isso trouxe tanta perturbação e desonra para sua filha, para sua vaca. A gente, entendeu? Advogado tem dessas. Eles pegam e colocam, modalizam o texto e deixa tudo para comover, para trazer aquela atenção e um ferimento, por exemplo, que você podia julgar bobo, né? Você descrever, ah, foi um corte no braço. Você pode dizer, um corte no braço fatalmente feito e tardendo, sei lá o quê, e foi muito perigoso, perto da veia, não sei. Você pode modalizar e deixar a coisa mais dramática, mais interessante, mais forte. Por falar em drama, entra aí outra questão importante na hora de escrever o suspense, que é colocar sentimentos, né? Porque não adianta você só descrever o ambiente e deixar o personagem de lado, sendo que a suspense se constrói nas emoções. É como a gente falou, o suspense é sobre emoção, então, exatamente. Então, sempre procurar juntar a descrição do que está acontecendo com o que o personagem está sentindo. Às vezes, colocar como a respiração dele está pesada, como ele está tremendo, a tensão que ele está sentindo, sabe? Trazer isso para o leitor. Isso me fez pensar uma coisa. Nesse momento onde o personagem está incrivelmente tenso diante da porta do banheiro, com medo do que há do outro lado, um fenômeno acontece no mundo real e você precisa parar, você precisa passar ele com palavras para a cena, que é o tempo. O tempo para. É simples assim. Segundos viram minutos, minutos viram horas. O simples ato de abrir tal porta para ver o que tem do outro lado vira uma verdadeira batalha. Sabe, quando você está nessa situação de tensão, cada movimento é hesitante, cada músculo leva uma eternidade para completar o movimento de girar a maçaneta. Suspense é isso, é um momento sufocante que parece que nunca acaba. Eu tenho um detalhe nesse ponto, que o autor, quando ele estiver escrevendo, vocês podem ter isso em mente. É bom vocês saberem que estrutura vocês vão dar para o texto, quantos parágrafos, quantos pontos finais. Porque se você quiser sufocar o leitor e deixar ele na tensão daquela cena também, eu já vi uma fic que ela tinha muito ponto final. E assim, ele abriu a maçaneta, ponto. Ele tremia, ponto. E era tudo assim pontuado, tudo muito específico. Assim, em outro contexto, eu não sei se eu ia gostar, mas naquela cena foi dando uma angústia. A leitura pausada e você não conseguia respirar direito para terminar de ler uma frase grande, ou não tinha parágrafo, era tudo jogado assim. Então você vai pausando a cena e você vai sentindo junto com o personagem os momentos, sabe, do que ele tá vivendo ali naquele suspense. Então o barulhinho da maçaneta, a luz e o que ele tá sentindo, ele pensa e tal, e vai tudo pontuado. Eu acho interessante. Claro que isso não é regra, isso depende muito da sua história. Inclusive, se isso acontecesse em outro momento, ou de repente em outra história, talvez eu não gostasse. Sim. Tudo vai de uma sensibilidade do autor na hora de escrever, mas é uma dica interessante, eu acho, vale a pena comentar. Eu concordo. Afinal de contas, o que tem de trás da bendita porta do banheiro? A gente tá falando aqui do cara que tá abrindo a porta do banheiro, mas o que tem atrás? Né? Se a história fosse um mistério, provavelmente teria um corpo morto em circunstâncias desconhecidas, ou sei lá, um bicho, ou não sei, depende da história. Porém, a gente já falou de mistério hoje. Então vamos focar nessa pergunta no gênero que a gente ainda não comentou direito. Tá, eu concordo. Sendo essa uma história de terror, o que aguarda o nosso protagonista do outro lado da porta? É aí que a nossa convidada entra. Olá! quando eu comentei no chat do BetaCast, que eu tava com a ideia de fazer um BetaCast falando sobre terror, ela simplesmente brotou. Do nada! Ela apareceu do nada na conversa. Oi? Nada, né? Oi, alguém falou terror? Alguém disse terror? Tudo bom? Oi, sumido. Tem interesse? Eu juro, foi assim. Tem interesse. Então, senhorita Fátima, o palco é todo seu. Quais são suas dicas para escrever uma boa cena de terror? Agora vai. Eu acho que a maior dica que eu dou é não força o terror. não escreva uma cena. É, tipo, não escreve uma cena implorando pra pessoa sentir medo. Tipo, falando, ó, você vai ter que sentir medo disso aqui. É, tipo, você fica com medo. Fica com medo disso aqui que eu tô te falando. É, tem essa questão do leitor não gostar de se sentir forçado a sentir alguma coisa, principalmente medo. Tipo, igual naqueles filmes que aparece um grito do nada. Sabe, pra dar aquele sustinho super idiota? Exatamente, que eu acho ridículo. E que não dá medo algum, tipo, você nem assusta às vezes, é só uma, é um artifício barato, eu chamo, é isso aí mesmo, falo na cara. Poderosa, né? Então, a minha dica é você aprender a narrar o terror em si, construir essa atmosfera do medo, porque adjetivo não assusta, contar não vai assustar, então, falar como que o monstro era feio, nojento, não vai fazer a pessoa sentir isso, você tá falando. Oh meu Deus, como ele era feioso e tinha olhos isso, grandes. Então não, a tua narrativa não funciona, tem que construir de uma forma que você faça com que o leitor sinta esse medo. Não apenas demonstre pra ele onde que ele tem que sentir medo. Sabe? Tem que vir meio que. É o velho mostra e não conte. Né? Isso. Não pode ser previsível, né? A pessoa não pode estar esperando sentir medo em determinado ponto. Ela tem que sentir um medo espontâneo. Concordo. É isso? Eu concordo. E isso é muito o que o Stephen King e até o Edgar Allan Poe fazem. Eles pegam uma situação completamente nada a ver, tipo um quadro pintado numa parede, e eles transformam aquilo numa cena totalmente horripilante, mas não porque aquilo é um objeto que dá medo, mas porque a maneira como eles estão demonstrando aquilo, narrando aquilo, é super horripilante, super. Esses dois caras também recomendo demais. Caras são mestres. Inclusive, pra quem não conhece Edgar Allan Poe, por favor. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Por favor. Allan Poe é assim, eu conheci ele por. Uhum, isso mesmo. Gente, as obras estão de graça na internet, é o domínio público. Não tem desculpa. Sim, sabe? Vai lá. E no YouTube tem as obras dele narradas, você pode escutar, dar uma atenção bacana. É muito bom, tá? Allan Poe, vocês precisam conhecer. Quem não conhece, quem conhece sabe que o cara é genial. Chega a arrepiei. Aquela. Nossa. Chega a arrepiei aqui. Nossa. Vamos lá, vamos devagar sobre este homão da porra. A dica do suspense também serve aqui. Você pode passar o terror do personagem diante da figura aterradora se utilizando os 5 sentidos. Põe um suor frio, umas mãos trêmulas, uma voz que some sem conseguir gritar. Coloque ele pra fugir sem sequer sentir que as pernas estão levando ele pra longe dali. Usa Isso aí. Usa o tato, o paladar, o olfato. Gostei tato. Desse detalhe. Douglas tocou num ponto interessante. Porque os sentimentos é o que deixa as pessoas angustiadas, sabe? A gente não fica assustado só com a descrição de como aquele bicho ou aquele ser era horrendo ou como a cena era perturbadora. A gente fica assustado quando a gente emerge junto com o personagem naquela situação. Entendeu? Então a gente acabou de definir o terror como um sentimento do medo. Então você tem que ter sentimento. Não adianta escrever um negócio totalmente mecânico que não vai pra frente. Eu escrevi pro RPG que eu faço uma vez uma cena de estupro. E eu escrevi numa boa, fui, postei pra galera, eles leram e tal, mas quando leram, veio gente no meu privado, no chat, falar que a cena tava pesada e perturbadora. Aonde eu acertei? Eu olhei assim e falei, eu acertei em algum ponto, então eu fui relendo. E essas coisas que a gente tá comentando aqui tinha muito dessa carga de sentimento e do que o personagem estava sentindo, sabe? E eu fiquei muito, muito surpreso, assim, de verdade, fiquei bastante surpreso. Eu gostei de escrever a cena, não que eu goste de estupro, claro. Nossa, mas foi uma cena gosta, que exatamente. Eu me dediquei a fazer, não sei, a gente tem que explicar as coisas na internet, o pessoal entende tudo errado, né? Você fala, gostei de escrever a cena, nossa, é machista, apologia ao estupro, é verdade. Isso, é. Então, não, enfim, não, gente, eu escrevi aquela cena e eu fiquei bastante surpreso com a reação da galera que veio e falou, nossa, cara, essa cena tá muito, muito boa, ficou muito pesada e ficou interessante, sabe? Por causa dos elementos do sentimento da personagem, o que ela tava sentindo ali. Sensações. Então, eu acho que é isso que marca. E assim, já prosseguindo, me lembrando aqui dos grandes clássicos do terror do cinema, tipo, sei lá, o Tubarão. E o Alien, sabe? Esses caras. São filmes onde o terror do filme são esses monstros, esses bichos. E eles quase não aparecem, já repararam? Eu ouvi dizer, inclusive, que no Tubarão ele. Não, ele aparece pouco. Justamente porque eles usavam um tubarão mecânico. É. E esse tubarão mecânico vivia dando defeito. Aí eles colocaram no filme o menos possível. Então, mas ficou. Isso ajudou. Porque a ausência dos monstros em faz as suas aparições ficarem muito mais marcantes. A gente fica. Nossa, quando ele vai aparecer e fica aquela música. Ele fica rodeando a coisa. É uma escala de meio tom, né, de dó pra dó sustenido, fica dan, dan, dan, dan, e você fica, caraca, que vai acontecer? Isso vai criando uma tensão e vai aumentando, e você não sabe quando o monstro vai aparecer. Então não é o monstro em si que cria o terror, sabe? A ausência dele às vezes cria o terror, igual no, nesses exemplos que a gente tá citando. Fica até mais tenso, né? Na verdade, é essa tensão que você acabou de descrever, né? Esse ficar tenso pra esperar alguma coisa aparecer e daí, ai, não aparece nada, sabe? Eu acho legal isso. E sabe, na hora de descrever esse terror, claro, a gente tende um pouco ao suspense, ao mistério. Eu acho interessante não mostrar quem matou no terror, só mostra aquela cena bizarra e tal. Então assim, pensa nisso quando você for escrever sua fic de terror. Você vai dosando a aparição da figura monstruosa ou do serial killer, entendeu? Vai dosando, não coloca tudo ali, porque não é o personagem ou aquela coisa que causa o medo, entendeu? É mais uma a construção, sabe? É os arredores da coisa que causa o medo, e é o medo que a gente está buscando, é ele que a gente quer. Super concordo. E tanto, dá pra usar essa questão. Eu gosto bastante de pegar situação comum e transformar em coisas que dão medo. O Edgar Allan Poe e o Stephen King também fazem isso. Você consegue perceber isso, deuses, né? Você consegue perceber isso no poema O Corvo, no Gato Preto. Praticamente todos os contos do Allan Poe pegam uma coisa comum que. Não tem nenhuma razão alguma pra você ter medo daquilo, e ele transforma aquilo num negócio assim, de tremer. Igual acontece no Gato Preto. O cara pegou um gato, ele transformou aquilo num demônio, gente. Gato Preto é sensacional. gato são as coisas tipo, muito fofas. Se você ainda não pausou e não foi procurar o Allan Poe, você pausa isso agora. Para de ouvir. Você tá passando ler, vergonha, amigo. Cara, você está se envergonhando. Nossa. Ok. Chega, arrepiei aqui. Vamos lá. E agora, para concluir com chave de ouro esse betacast maravilhoso, nossa equipe criou uma cena de crime para que vocês, leitores e escritores do NIA, desvendassem o que aconteceu ali. E vocês mandaram ótimas histórias falando o que de fato aconteceu e quem me matou. Verdade, tem isso, né? Mas para quem está nos ouvindo e não viu o post no grupo da Liga, que tal falamos primeiro a história base, Michael. Então, eu vou ler isso aqui. Assim, eu até pediria pra Fátima, mas ela meio que morreu nessa história. Eu escrevi eu escrevi com uma ideia na cabeça, mas o pessoal que leu tiveram ideias ainda mais sensacionais. Sim. Sabe? Mas não tem um foco, um ponto certo, digamos. Então, assim, a história é a seguinte. Visualizem. Maicon, eu, lindo, maravilhoso. Maicon ainda olhava o cadáver ensanguentado de Fátima no chão cinzento. Parecia calmo, controlado, metódico. A faca ainda pingava algumas gotas de sangue. Seus olhos não tinham qualquer brilho. Seu rosto refletia frieza. Douglas, por sua vez, bufava em um nervosismo preocupante. Estava sujo de sangue, ferido na cabeça e com as roupas rasgadas. Sinal de que havia se envolvido em uma luta. Ellen, descendo as escadas, mostrou-se apavorada com a cena, quase perturbada, inconformada. Gritava injúrias, calúnias e difamações contra Douglas, acusando-o de assassinato. O que você fez? Ellen gritava atordoada com a cena. Até certo ponto, porém, havia certo sadismo em suas palavras. Talvez fosse a mera absorção do ambiente da cena trágica. Talvez fosse um traço perturbador de sua personalidade. Douglas tremeu em nervosismo, sem saber o que responder. Ela mereceu. Maicon resolveu falar, largando a faca no chão. Seu tom, entretanto, era enigmático. A voz saiu baixa, não deixando claro se estava afirmando, questionando-se ou então questionando alguns dos dois presentes. Um senhor mistério, hein? Essa é a cena. melhores escritores sequestrados da televisão. Tem o Maicon de pé olhando pro cadáver da Fátima. Ele tá segurando uma faca, mas ele não tá sujo de sangue nem nada. Eu tô ele todo tá zoado, calmo. Todo cortado, todo. Douglas está todo cortado, rasgado, sangrando ali, olhando pra mim. E a Ellen desce das escadas no segundo andar, ou seja, da casa que a gente está. E ela fala, Douglas, você matou e não sei o que e tal. E essa é a cena. Ninguém sabe quem matou, ninguém sabe o que aconteceu na verdade. O pessoal tá ali parado, a Fátima tá morta. Desculpa, Fátima. Ela tá morta ali no chão. E é isso. É isso. Então a gente pediu pra galera mandar uma resolução. A gente explicar o que aconteceu. A gente como separou, eles resolveriam aquele mistério. A gente separou as melhores aqui e a primeira vai ficar pra nossa vítima. Fátima, é com você. Que honra ler a minha morte, né? Vamos lá. A primeira resolução do mistério foi enviada pela charada nossa chefe, a Ellen Delano Ferreira. E, na verdade, são várias pequenas teorias, mas vamos lá. Se a Fátima mereceu a fatal morte, não sei dizer, não a conhecia. O que aconteceu na cena em questão? Bem, se alguém morreu, é porque alguém o matou. Então, obviamente, ocorreu um assassinato. Ora, ora, parecemos um Sherlock Holmes aqui. As possibilidades interessantes? Eu aposto que foi o Maicon que manipulou o Douglas para matá-la, e a Ellen, minha parte, ficou aterrorizada com o ocorrido, pois apesar dos pesares, tinha Fátima em grande estima. Talvez Ellen tivesse síndrome de Estocolmo e sofresse abusos de Fátima sem se dar conta. Ou talvez Maicon e Douglas tivessem inveja da amizade de Fátima com Ellen. Gente. Ou talvez ela fosse dona de 50% da empresa deles e, como eles queriam tudo pra si, decidiram incriminar a Fátima e depois a matar. E, é claro, fazer tudo parecer um acidente. A Ellen é a próxima. E no final, Maicon e Douglas ficaram até a morte pela posse total da empresa. Nossa! Nossa! Loucão, né? Parabéns! Parabéns! Gostei. Engraçado, né? Me pintaram como vilão. Eu matei todo mundo lá. Matou todo mundo. Maicon matou. Eu só vi agressões ali ao Maicon. Eu só quero deixar registrado que eu tô pessoalmente ofendida por ser comparada com, sei lá, algum Christian Grey da vida aqui, gente. Como assim? Tem um Stockholm? Olha, depois no final eu quero comentar a minha versão da história. Eu vou comentar. Ok, eu ia comentar com a da Ellen também, que é muito boa. Mas eu teria que caçar aqui, tá muito difícil pegar a dela aqui. Bom, então, agora. Mas tudo bem, eu vou ler a do Rodrigo, né? A teoria do Rodrigo. Foi uma das minhas favoritas. Foi minha favorita também. Apesar dele não ter colocado no grupo como a gente pediu, então ninguém, nem lá, nem no Sulan, nem no grupo oficial do NIA vai ver essa teoria lá no Facebook. Não, mas manda aí. É nossa, a teoria é nossa. Nossa, é interna, mas vale porque ele foi bastante perspicaz. Então o Rodrigo disse mais ou menos assim: o Maicon matou, ele é que está atordoado, sem reação. Clássico de quem sofreu um choque grave. Então ele está analisando a situação dos personagens. né? Douglas lutava com a Fátima no momento em que ela foi morta, por isso os sinais de lutas, mas o choque menor do que o do amigo. O Michael a matou em uma tentativa de proteger o Douglas. Ellen armou tudo às escondidas, botou Douglas e Fátima um contra o outro, sabendo que o Douglas mataria a Fátima. Interessante também seria fazer com que a Fátima fosse a portadora da faca. Ela, tipo, levou a faca para atacar o Douglas, os dois começaram a brigar e a faca caiu. Oh, aí o Michael pega a faca e mata a Fátima. Nossa, né? Aqui você pode explorar o relacionamento entre Michael e Douglas, forte o suficiente para que Michael matasse alguém por Douglas. O relacionamento entre Douglas e Fátima, porque eles ficaram um contra o outro. O relacionamento entre Fátima e Michael, como matar a mulher vai repercutir na mente do Michael e porque ele merecia a morte. E o relacionamento entre a Ellen e cada um dos integrantes do trio. Porque a Ellen armou, ela armou contra a Ellen, no caso. E como ela sabia que o Douglas a mataria e que a presença inesperada do Michael mudaria os seus planos, enfim. Eu achei sensacional. Porque foi bem analítico, né? Foi um negócio bem... Foi bem analítico mesmo. O negócio foi todo detalhadinho. E se a gente tem uma coisa super coesa e formada, assim, tipo... analisando o psicológico de cada um... Eu separei esse aqui porque ele faz tanto pouco sentido... Que ele é genial. Esse é top. Essa teoria foi escrita pela nossa querida Débora de Souza Paskowski. Se eu errei... vai ficar errado. Eu concordo. Ele diz o seguinte: Ellen e Douglas eram casados, mas Douglas mantinha um relacionamento secreto com o Michael. Ô, louco! Quem conhece a gente sabe que isso nunca vai acontecer. Desculpa decepcionar. Foi mal, gente, acabou o chip. Um dia, porém, Fátima descobriu o relacionamento deles e passou a ameaçar Douglas, dizendo que se não terminasse o relacionamento, ela contaria tudo a Ellen, que era sua melhor amiga. Douglas contou isso a Michael, que, indignado, resolveu se vingar de Fátima, dizendo a Ellen que ela e o Douglas estavam tendo um caso. Ellen acreditou, porque percebeu que os dois estavam conversando muito ultimamente, e marcou um encontro com ela em sua casa, planejando matá-la. Olha, eu já nem pensei. Eita! Então, matou-a na frente de Douglas. Mas como tinha poderes de hipnose... Sim. Como tinha poderes de hipnose, colocou a arma do crime em suas mãos e o fez acreditar que quem tinha matado Fátima havia sido ele. Mas, enquanto estava dormindo. Mas se segurem, porque lá vem tiro. Não acabou, né? Fazia todo sentido, afinal ela estava mesmo descendo as escadas com cara de quem tinha acabado de acordar e indignada pelo crime. Ela só não contava com um detalhe: Michael, que havia estado com Douglas na noite passada, ficou ali escondido durante o dia e viu o assassinato exatamente como aconteceu. Achou que isso foi plot twist o suficiente? Não, olha só. O que ninguém sabia, no entanto, é que Michael foi quem planejou tudo isso. Cabeças explodindo em total. Desde a descoberta da Fátima até o assassinato dela, com o marido de Ellen preso e sua melhor amiga, que jamais aceitaria o relacionamento, morto, Michael, enfim, poderia ficar com seu grande. Olha só, né? Nossa! Foi uma loucura, é. Gente, eu olhei esse comentário e fiquei, gente, que coisa perfeita pra colocar no BetaCast, porque não faz o menor sentido. Não, sentido faz, mas cara, é muito louco. Ela usou a regra do jogo. Sabe, é uma viagem de ácido total, sabe? Olha, a minha versão seria a seguinte: a Fátima cometeu suicídio. Uou. O Douglas tentou impedir. Não faça suicídio. Aí a Fátima tava com a faca lá, atacou ela, e atacou ele, aliás, e machucou o Douglas, por isso ele tá aí todo esculhambado. E no fim ela se acerta com a faca e morre. Aí o Michael chega, pega a faca do chão, olha, assustado, e fala: nossa, o que aconteceu? Ela meteu o louco e tal. Aí a Ellen desce e diz que o Douglas matou porque de repente vocês tinham alguma desavença, quem sabe algum relacionamento frustrado. A ex, detalhe do a ex, né? E a ex, é. O ex, perdão. E eu falo que ela mereceu porque tinha te traído. Comigo, pronto. Não, mas a melhor é que tá, aí a Fátima conseguiu. Concordo. Enfim, eu acho que o desafio foi muito interessante. Eu gostei muito de ver as respostas do pessoal. Achei que... Inclusive, vou deixar uma resolução de mistério pra vocês. Tem a de longe, a minha favorita, que foi da nossa patroa, a senhorita Ellen. Acho, né? Ah, melhor. Tá lá no grupo do Ciblan, eu acho, né? Deve estar. É a melhor de todas. Eu não vou contar aqui. Vocês vão desvendar esse mistério. Mistério. Vocês vão encontrar, o documento, a pista, com o que a Ellen falou. Qual foi a aquela resolução da Ellen, é a Canon. Mistério, que eu amei. É a que aconteceu realmente. É a Canon. Eu prefiro ao suicídio. Poético, eu prefiro, né? Que você tenha se matado. Tá, mas a da Ellen tá. Tá muito. Eu ri demais quando eu li aqui. Não, é um suicídio poético. Ah, não, a da Ellen ficou. Enfim, pessoal, eu acho que a gente tá acabando esse programa sensacional. Mistério, eu queria deixar assim mistério pra vocês também. A gente sempre fala pra vocês terminarem, quando a gente termina o programa, a gente fala pra vocês olharem o nosso Tumblr, olhar o Ask da Liga, o blog, aliás, façam os betas, né? O site. Mas eu não vou falar. Se vocês querem achar a gente, vocês procurem no Google, é um mistério. Na verdade, vai estar na descrição do BetaCast. Não estraga. Isso aí era a quebra de expectativa que a gente comentou. Pô, você tá estragando os planos. Colabora, cara, colabora. Ok. Finjam que eu não falei isso. Tá bom, né? Eu acho que é hora de dar tchau. Dar tchau. Tchau, pessoal. Tá bom, chega. Chega, gente. Desliga. Tchau. Tchau. Tchau.